sincero. Coisa sem explicação. Sem ilusão moderna. Se você quer, eu quero. Fique inteira comigo, que eu fico inteiro contigo. Enquanto houver sentido, largo não, tua mão, largo não, largo não, não. Tua mão largo não. Quero você bem perto. Cabeça e coração. Amor total, completo. Se você quer, eu quero. Fique inteira comigo, que eu fico inteiro contigo. Enquanto houver sentido, largo não, não. Tua mão, largo não, largo não, não. Tua mão largo não. Fique inteira comigo, que eu fico inteiro contigo. Enquanto houver sentido, largo não, não. Tua mão, largo não, largo não, não. Tua mão, largo não.